brilhar, me acender, me iluminar. Sentir prazer nunca nos fez mal. Se dedicar de corpo e alma é o ideal. O mundo que lá fora sobre um paredão nos apega e nos aparta, estou na solidão. Tome minha mão, venha prosseguir. Soltar tudo pra fora em nome do amor. Sentiremos maravilhas de alegrar o coração. Sentiremos bem a brisa que de manhã avisa e vem um novo dia. Tua vida, minha vida, uma união. Nossos corações, um só coração. Tua vida, minha vida, uma união. Nossos corações, um só coração. Sempre a meu ouvido, viver e sentir não tem sentido. Pois então, pois então, pois então. Sussurre bem baixinho dentro do meu ouvido. Se me ama e me quer, quer ser minha mulher. Ou então não diga nada, o prazer fala por nós. Na ponte do desejo não precisa de voz. Deixe-me tocá-la, deixe-me sentir. Como vulcão em erupção, logo vou explodir. No fundo da alma me deseje você. Não precisa dizer, o prazer fala por nós. Na ponte do desejo não precisa de voz. Deixe-me tocá-la, deixe-me sentir. Como um vulcão em erupção, logo vou explodir. Deixe-me tocá-la. Não terá...